E o nosso tema de hoje é Doutrina é ação para a vida, falando da doutrina espírita. É muito comum, né, quando nos perguntam a nós mesmos, qual é a tua religião? E a gente diz, ah, eu sou espírita. E o espiritismo não é uma religião, né, é uma doutrina, mas a gente nem tem direito o que que é. Então, o que que é uma religião, o que que é uma doutrina, qual é a diferença entre elas? A gente aprendeu que religião é aquilo que nos liga, religar, né? Nos liga a Deus, de qualquer forma que ele se apresente. E aqui dentro da doutrina espírita, hoje, nós falamos muito sobre Deus. Então, nós estamos buscando essa ligação a todo momento. As nossas orações que nós fazemos constantemente, e é uma prática extremamente incentivada, também é uma forma de ligação. Então acaba se confundindo um pouco as coisas, né? O que é religião, o que é doutrina. Mas as religiões, elas têm um caráter muito próprio, que são os conceitos delas, os dogmas, como são chamados, coisas muitas vezes seculares, que não são modificadas, são colocadas como pontos de fé. Alguns cultos de coisas até um pouco materiais, né? Então, eu gosto de entrar em igrejas antigas pela questão das obras que ali estão, né? Manifestadas ali pela mão do homem, muitas vezes tentando representar essa visão do lado espiritual. Mas, às vezes, a gente se apega muito na questão do material, né? Então, a imagem de um santo, a configuração de uma coisa tal, e ficamos presos nisso, deixando de focar no que é o essencial, que é o sentimento, essa ligação que a gente precisa estabelecer. E o próprio dicionário nos diz, né, que doutrina é um conjunto de princípios que servem de base a um sistema filosófico e científico. E a gente repete muito, né, que o Espiritismo é uma ciência. E a gente vai tentar explicar o porquê que a gente diz que o Espiritismo é uma ciência, né? A doutrina espírita, propriamente dito, ela é uma doutrina que é fundada sobre a existência, as manifestações e os ensinamentos dos Espíritos. Vou repetir essas três palavras. Fundada sobre a existência, manifestação e os ensinamentos dos Espíritos. Como é que era antes da doutrina espírita ser criada, vamos dizer assim? Tinha-se muita convicção numa vida após a morte. Só que ninguém sabia muito bem como é que isso acontecia, como é que era do outro lado, como é que não era. E aí aquele fenômeno que ocorreu lá no final da primeira metade do século XIX, 1840 e poucos lá, primeiro um fenômeno bastante físico que chamou a atenção, e a partir disso começou a ser estudado. A partir do estudo começaram a perceber que existia uma certa lógica e uma verdade naquilo que era transmitido, e passou-se de uma forma bastante rudimentar de comunicação para uma forma mais simples e fácil, como é feito até hoje, né? Através, principalmente, das psicografias. Então, existe uma infinidade de livros psicografados que nos auxiliam a compreender o que acontece, não só, né? Mas o que acontece depois que nós morremos ou desencarnamos. O que nos espera do outro lado, como é esse outro lado, o porquê que nós estamos aqui. É uma série de fundamentos, é por isso que é uma ciência filosófica, porque ela, em cima de todas essas questões existenciais, ela começa a traçar explicações de forma muito lógica. Imagine-se que todo esse período de tempo, muitos tentaram desacreditar até, né, a doutrina espírita, por isso, por aquilo, porém eles esbarraram numa questão muito lógica de explicações e de comprovações. Como é que se baseia essa questão da doutrina? Eu até trouxe aqui alguns livros aqui, né, para a gente poder olhar para eles. Ela se baseia em 5 obras básicas. Existem uma infinidade de livros psicografados, mas as obras básicas espíritas são 5 livros. O primeiro deles é o Livro dos Espíritos, que foi editado em 1857. Interessante, né? O primeiro livro é o Livro dos Espíritos. Só isso já foge um pouco daquele caráter religioso que acaba se observando no Espiritismo. Ele é um livro, Livro dos Espíritos, não sei quem já leu, mas enfim, pode ler. Ele trata de várias questões. Ele começa falando, no primeiro capítulo, sobre Deus. O que é Deus, como é que se manifesta, enfim. Continua nos mostrando, dentro de princípios da criação, não apenas do ser humano, do espírito, mas também do universo como um todo. Fala sobre as encarnações, as necessidades, as reencarnações, as voltas a um corpo novo físico, os intercâmbios entre o mundo corporal e o mundo espiritual, que esse era um ponto muito pouco conhecido na época. Então, o Livro dos Espíritos mesmo tem uma pergunta que diz, né, se existe influência dos espíritos sobre nós, e eles respondem, muito mais do que a gente imagina, nós somos influenciados a todo momento. Então a gente precisa entender isso, de que forma que essas influências nos atingem. Fala das leis morais ou leis divinas, também muito interessante a gente entender isso, os laços que nos unem uns aos outros e como eles permanecem ligados após o desencarne, e sobre a vida espiritual como um todo. Eu resumi, né, um índice bastante grande em algumas poucas palavras, mas é um livro filosófico, um livro que nos ensina a compreender de uma forma isenta dessas questões que às vezes a religião acaba nos impondo, né? Isso não pode, isso pode, então a gente vai entender por que que pode, por que que não pode, e aí a gente faz as escolhas. Esse é o Livro dos Espíritos. O segundo livro que foi editado por aquele grupo de pessoas que acabava estudando ou criando a própria doutrina, né, foi o Livro dos Médiuns. Como havia essa necessidade desse intercâmbio incessante, era preciso disciplinar, organizar, estudar como que se faria isso. Então, o Livro dos Médiuns é um livro estritamente técnico, um livro prático, para que aquele que queira entender o funcionamento dessa relação possa, através dele, se estruturar e aprender a ir para frente. Depois, teve o livro, só depois, né? Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que a gente traz todas as semanas aqui, porque nós falamos muito sobre a vida de Jesus, a pregação dele, o ensinamento que ele nos trouxe, que até hoje o Espiritismo veio até auxiliar para que nós possamos compreender todo esse ensinamento. Até hoje ele é extremamente válido e extremamente importante. Então, o Evangelho, ele já é um livro com um aspecto moral. Já começa a trazer um pouco essa questão religiosa para dentro, para a gente entender, porque, como eu disse, o Livro do Espírito, a primeira questão dele é sobre Deus. E aí, então, nós vamos entendendo, compreendendo o que é essa significação de Deus, de mundo, de Jesus, como as coisas acontecem. Depois disso, em 1865, um ano depois, um livro que é O Céu e o Inferno, e ainda diz embaixo, ou A Justiça Divina. É um livro muito interessante também, é um livro de caráter filosófico, e ele fala, ele gasta páginas e páginas explicando o que é o céu falado, o que é o inferno, o que são as zonas de purgatório. Então, desmistificando muita crença que se tinha sobre isso, que causava um certo terror sobre todos nós, porque é uma cultura, às vezes, do medo, né? Que ao invés de ensinar, amedronta. Então, ele explica tudo isso de uma forma bastante racional e por que algumas coisas não podem ser como eram ditas. Fala sobre anjos, demônios, enfim, o que são essas criaturas que a gente aprendeu a cultuar. E a segunda parte dele, ele traz exemplos através de mensagens com espíritos que já haviam desencarnado, né? Mensagens contando como foi esse processo deles e como eles estavam do outro lado. Então ele separa. Ele separa em espíritos que eram felizes, espíritos em condição média, espíritos sofredores, espíritos suicidas, aqueles que eram criminosos e arrependidos, espíritos endurecidos que ainda não aceitavam sua condição. E depois, no final, ele fala sobre expiações, sobre a vivência de alguns espíritos enquanto encarnados, explicando o porquê que tiveram uma vida como tiveram. Normalmente são situações bastante de sofrimento, né? Então, por quê? E como eles entenderam isso e foram à frente. E o quinto livro dessas obras básicas é o livro da Gênese. O livro da Gênese também é um livro que tem um caráter científico, ele fala muito sobre toda a questão. Ele começa também falando sobre Deus, já começa através de uma explicação sobre a existência de Deus. Fala sobre o bem e o mal, fala sobre a criação dos mundos de uma forma bem mais aprofundada do que o próprio Livro dos Espíritos. Então, como que foi todo esse processo que a própria Bíblia nos diz, né, numa forma alegórica, que o mundo foi criado em 6 dias. Então, aqui é explicado essas alegorias de uma forma para ser entendida, que na transposição de muitas dessas questões, como não se compreendia naquele tempo remoto, se usou linguagens muitas vezes figuradas. Então, fala de todas as questões, a criação dos seres vivos, criação dos seres espirituais, fala sobre os milagres, como acontecem, destaca todos os milagres de Jesus aqui, explicando de forma entendível como aconteceram aquelas coisas, que para nós o milagre é algo sobrenatural. É uma palavra que designa algo que só acontecia naquele tempo, para aquela pessoa nós não entendemos como as coisas aconteceram. Então, e depois fala sobre todas as predições que estão no Evangelho, daqueles profetas antigos, como as coisas se sucederam, os porquês. Então também é um livro muito importante para ser estudado. Mas são livros densos, a gente pode dizer assim, que precisam de muita disciplina para poder ler eles, porque não são histórias, né? São estudos. Então, a doutrina, como é o título, né, que é uma ação para a vida, quanto mais a gente consegue entender o todo que nos envolve, melhor a gente compreende a nossa destinação, os nossos objetivos, o que a gente deve fazer, o porquê que a gente deve fazer. É importante saber porquê, né? Não apenas nos dizerem, faça assim, mas não dizer o porquê. Então é importante fazer uma base de entendimento sobre tudo, porque quando alguma coisa, a consequência de alguma coisa não for aquela esperada, a gente tem condição de saber o porquê e se a gente deve continuar naquele caminho ou não. Quando a gente vai ao sabor do vento, né, normalmente a gente vai para um lado e para o outro. Então a gente tem que estruturar para seguir em frente. E essa aqui é uma grande ferramenta, eu diria. O Espiritismo é uma grande ferramenta que nós temos para entender as nossas vidas. Então fica essa sugestão, né? Estamos chegando aí no fim do ano, às vezes nós temos mais tempo sobrando. De repente, começar com o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas, um livro de respostas, que acaba sendo até mais fácil da gente entender e nos suscita outros entendimentos, outras questões que a gente pode vir a responder depois.